sozinha no meu quarto, a noite fria. Então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real uma sazia.